PAT 3. Da 11 para a posição 1 do PAT 3, mantenha a posição aguardando. O Lima Vitor Lima. Aguardo, obrigado. Prólogo 9045 com TOB de uma centena, 3 horas e 47, contendo a porta lenta. Bom, 9045, táxi autorizado, via PAT 3, PAT 1, Índia, ponto de espera 2, 1895, TNH 1016. 3.1096, após a passagem do Boeing da Gol Retaguarda, livre pushback, chama pro táxi azul 2783. Europa Lima, Vitor Lima, reboque autorizado, reposta no través do portal meia dúzia, através do meia dúzia, ok? Ok, então reboque e reportar através do meia dúzia. Salas 48, libera a direita via Fox. Corrija o Via Golf, 121, décima 1. Via Golf, 219. Azul 4958, efetuando desvios. Desvio à esquerda. Entendi. Retornando. Quanto a licença, azul 4958, reduz a 2009. 2009. Também 570, táxi via Alfa, reporta antes da táxi via Kilo. Via Alfa, recupera a potência Salvador, bom dia, Oxenera, 6225, ponto de espera do notário pronto. Bom dia, Oxenera, 6225, mantenha a ponta de espera. Zero elétrico, reio no zero, gol no 649. Gol no 649, chame torre 1, 98, decimal 95. Sou Salvador, 98, decimal 95, gol no 649. Gol no 865, chame Recife, 128, decimal 8. Recife, 128, gol no 8. 10 no 1, decolar 51, chame o controle 128, bom voo. 120.8. Eu sou Salvador, muito bom dia, gol 649, passando de Serra e LS 610, puxado para baixo. Gente, bom dia, gol no 1649, livre pouso, 190 graus, 10 nós. Livre pouso no 0, gol no 1649. Azul 2783, taxi via parte 3, parte 1, em Índia, ponto de espera, torre 1095, ajuste no 016. Autorizado, parte 3, parte 1, Índia, torre 1095, ajuste no 016, azul 2783, bom dia. Ingresso naquilo, abre-se a 6570. Abre-se a 6570, ingresso naquilo, parte 3, a posição 7 do parte 3, a retaguarda do azul. Ingresso, parte 3. Posição 7, eu acho que é Azul 4958, estabilizado. Azul 4958, completo sinal do procedimento LFX-10, reposta no localizador. Está estabilizado no ILS. Passaria do 2229, desça 2000 pés, ajuste o 9096, autorizado o sinal do LS XUI da pista 10, reposta no localizador. 2000, liga LS pista 10, 2229. Azul 4958, duas milhas para o externo, estabilizado. Azul 4958, já foi orientado, chamar a torre 1, no 8, decimal 95. Sim, entre 2295. Torre Salvador, bom dia, Azul 4958, uma milha para o externo. Bom dia, Azul 4958, continue a aproximação, vai dar uma autorização de voo. Plena 225, decolagem autorizada, 190 graus, 089. Autorizada a decolagem, 6225. 19. Quando você vai para a dona, passa de 2229. Ok. Salvador, bom dia, gol no 649, liberou. Gol no 649, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 649. Gol 9045, mantém a ponta de espera. Azul 4958, livre pouso na 0, 90 graus, 09, né? Seguinte, pouso livre. Oxi 6225, decolou 55, chama o controle, 12080. 2080, 6225, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oxi 6225. 128, Oxi. Tá, cobrou o solo? Negativo. Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, voa no 649. Jesus, 273, número 2. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6225. 6225, contato para a decolagem, submanter a nível de voo 380 via saída árvore. Passa 380, via saída árvore, 6225. 045, autorizado, Lima, Lima, mantém, 1 0. Ali, mantém, boa, 945. A Mike Juliette, Romeu, prossiga. Círculo Coimbra, é Coimbra. Romeu 442 a bordo, está alocado 0115 no transponder. Está se destinando a rotatória da presente, Mike Juliette, Romeu. Do 4958, sala 57, direito na 219. 219, chamado. Próxima rotatória sem interferir, Mike Juliette Romeu. Sente, Mike Juliette Romeu. Bom dia, 4958, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Pronto, gol 904. Decolagem autorizada, 110 graus, na frente. Autorizado, iniciando gol 904. 093, posição 01 no livre, chama o táxi. Desde que mora táxi, 093. Livrando sobrevoo em Abrantes, que é autorizado a permanência dedicada para do corpo, para sobrevoar na paralela. Tem que visitar o Delta, boate para chamar a torre. Guardará para todos. Solo Lima, Vitor Lima. Lima, Vitor Lima, essa é uma aeronave ingressando no Pat 3. Após o ingresso da mesma, vai ser autorizado para seguir. Ok, na escuta, obrigado. Interceptando o localizador, passarei 2229. Passarei 2229, complete o final dele, SX-Ray, chame torre 198, decimal 95. 295, 2229, obrigado. Torre, passarei 2229, bom dia, estabilizou o final da pista 10. Bom dia, passarei 2229, chama passando externo, com trem baixo de trabalho. 2229. Voo 9045, ao 59 decolou, 120, decimal 80. Bom dia, bom voo. Obrigado. Alfa, Juliette, mantém na posição. Solo, voo no 649. Voo no 649, prossiga. Estamos aguardando o sinal de parte para para a aeronave na posição 5. Sente, vai entrar em contato com a freira aqui. Obrigado. Vitor Lima, tem condições de prosseguir a retaguarda do Boeing da Gol até o Pat 3? Positivo. Gente, autorizado então, até o Pat 3, autorizado. Lima, Vitor Lima. Ok, obrigado. Chama alterno. Decolou, tá cruzando 2400 pés subindo. Voo 9045, contato na decolagem, submanter nível de voo 390 no perfil da saída PUCA. Gente, subindo 390. Até o Delta, chame torre para informação de tráfego, atento a um Alfa Tango 72 agora decolando. Será atento, tá visual com o mesmo, chama a torre, o Vitor está dando. 1-1-0-0-0-9-9. Disposto, pista 10, 2229. Torre, Alfa Romeo, Vitor até o Delta. Até o Delta, bom dia, prossiga. Está no setor Eco. Para cruzamento Eco Whisky e sobrevoo na paralela. Visual agora na decolando. 2773 azul decolou 01, chama o controle 120, decimal 80. 120, 80, azul 273. Vitor, a data confirma as extensões? Após cruzamento Eco Whisky, sobrevoo na paralela. Ok, reporta no através norte da torre. Reportar na norte da torre, vitro atelado. Afirmativo, Mike Juliette, Romeu, prossiga. Está na vertical da CIA Aeroporto, tem intenção de fazer sobrevoo próximo a AIM, marcha autorizado, Mike Juliette, Romeu. Gente, Mike Juliette, Romeu, aguarde para chamar a torre na rotatória. E atento ao Vitor da Tel Delta, agora na sua posição de 9 horas a 3 milhas a 500 pés. Aguarde para chamar a torre. Mantenha a posição, Mike Juliette, Romeu. Mantenha a posição, aguardando a torre, Mike Juliette, Romeu. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2783, perfil da saída Arbor. Azul 2783, contato a área de decolagem, sub manter nível de voo 160 via saída Arbor. 160 Arbor, 2783. Mike Juliette, Romeu, chame torre 198, decimal 95. 198, Mike Juliette, Romeu. Aguardo do tráfego informado. E ao cruzar, chama o controle 128. A reta guarda o tráfego, vai cruzar e chamará controle, o Vitor até o Delta. Controle de Elefa. Elefa autorizado, Azul 2783. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, torre 198, decimal 95. Oceaner 6225, chame Recife, 128, decimal 8. 228, Oceaner 6225. Ainda não escutando o controle, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu já foi orientado a chamar a torre 198, decimal 95. É, deu problema no rádio direcional, só confirmando aqui, com graça. Solo Gol 1093 para o táxi. Está com 142 a bordo, 2h59 Campinas. Lolo 093, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, 1016, ajuste. Índia, ponto de espera, 295, 1093, gato dia. Já chega. Na próxima rotatória, tem intenção de sobrevoo sobre a LC Aeroporto, próximo a Enrimar, Mike Juliette Romeu. Ok, prossiga para o local de sobrevoo, mantendo a escuta. Escuta permanente, Mike Juliette Romeu. É 32229, sala 04, direita 1211. Direita 121, 2229, obrigado, bom dia. Bom dia. Confirma a localidade de sobrevoo? É, sobrevoo paralelo, 500 pés. Pera até o Delta. Salvador, muito bom dia, passageiro 2229, livrou. Cadê 2229, Alfa Juliette, posição 1-3 do Pationa. Alfa Juliette, 1-3 do Pationa, 2229. 1093, ali mantém, 1-0. Ali mantém, 1-0, 1-0. Cruzou o eixo da 1-7, Mike Juliette Romeu. Sete, Mike Juliette Romeu. Alfa Salvador, Alfa Yankee Juliette. Alfa Yankee Juliette, a aeronave já acabou de ingressar na posição do Pat 3, tem reboque autorizado. Reporta para ingresso no Pat 1. Alfa Yankee Juliette, reportará para ingresso no Pat 1. Bom dia. O 2783 autorizado voar direto Vitória da Conquista. Autorizado direto Vitória da Conquista, o azul 2783. Solo Salvador, Lima, Vitor Lima, calçado na posição 1, de nada sequência, bom dia. Bom dia, Lima, Vitor Lima. Chame Recife, 125, decimal 45. Controle Recife, voo 90445. Voo 9045 modulando na frequência de Salvador, a frequência de Recife no 254, 5 casos negativos no 26.85. Negativo, justamente por isso não conseguiu contato no 2545, vai chamar em 2008. CFL Eco, bom dia, qual foi a parte que se encontra a pista que decola? Do zero, ciente, manda a escuta aguardar no porto, Serra CFL Eco. 1208, gol, 1093, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, é o gol 1093. 1093, contato radar na decolagem, submanter nível de voo 360 via saída Arbor. 360 via Arbor, possibilidade de retreio voar Arbor? Após 2000 pés autorizado voar na período de Arbor, gol 1093. Após 2000 Arbor, 093. Corrijo, gol 1093 após 2000 vai na período de Elefo. Melhor ainda, Elefo, 093, obrigado. Teleco autorizado São Paulo Congonhas 430 via Pazulu 0 por base, Pazulu 6, após conforme o plano. Decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva. 1208 controle, transponde 5155. Sete Aleco, cotejamento correto, confirma o PAB. Onze, ciente, para estacionamento táxi de decolagem, torre, 895, NH1 no 01 no meio. Solo Salvador, Alpe, SLS, Solo Ingresso, parte principal, até a posição 03. Até a posição 3, autorizado, Alpe, SLS. Alfa Juliette, crescendo a parte. Mike Juliette, eu chamo o controle, 128. Está presente, chamo o controle, Mike Juliette. Controle Salvador, de volta o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, com intenções. Vai manter sobrevoo no local mais próximo a Simões Filho, Mike Juliette Romeu. Tente manter sobrevoo visual, Mike Juliette Romeu, reposta para regresso. Controle Salvador, Alfa e Juliette, finalizando o reboque na posição 03. Grata, bom dia. Bom dia. Meu Mike, Eco Juliette, informação em curso hotel, confirma a rádio da data aí. Bom dia. 7-0 aí. Escuta agora na copa, Mike, Eco Juliette. Eco Juliette, pronto, 4. Mike, Eco Juliette, autorizado Goiânia, nível 100. Decola pista no 7, curva direita, saída Arbor. Após diretor Fito, Monade, conforme o plano. 1208, controle, aciona 5062. Na frequência 128, decimal 8, azul 2783. Correção, 128, decimal 8, azul 2783, tá bom? Rota do plano, ok? Confirma o pátio que se encontra, Maquete Juliette. Gente, para acionamento, táxi, decolagem, ator 1895, ajuste 1016. Aqui é com o Juliette, bom dia, prossiga. É, bota na interseção para ingresso, no 0, no 6, no ajuste. Gostaria do 2223, informação até o confere, autorizado Vitória da Conquista, via rota do plano, nível 180. Decola pista no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa. 1208, controle, 5164, transponder. 180 para correto, passaredo na posição 1-3, Champron. Fala, Salvador, bom dia, vou na 759, informação hotel, autorização Guarulhos. 759, autorizado Guarulhos, via Zulu no 0 até Taubaté, nível 360. Decola pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda Motiva. 1208 controle, 5173 transporte. Autorizado Guarulhos 360, curtura no zero, até Taubaté, decola no zero, curva direita da El, Leda Motiva. 208 ao controle, transfura 5173, gol 1759. Correto, 1759, posição 14 Champran. Para ingressar, reportar para o nosso plano iniciar a Ground Azul 9304, Formation Hotel. Azul 9304, Formation Hotel, course. Are you ready to copy? Affirmative, go ahead. Azul 9304, clear. Yeah, Bravo, Quebec Vito, flight level 180, via flight plan routes. Departure runway 10, after departure, right turn. Arbor departure, LFA transition. 120.8, the departure. 5174 the squawk. Copy conquista by level 180, flight plane route, departure from runway 10 with the right turn. Arbor departure, left transition. Control frequency 1208 and control 5174 Azul 9304. Read back correct. Azul 9304. Position 6 Lima, call me right for pushback attack. Lima, Ricardo. As 2-5, chama o controle no 20.80. 19. 120, me chamar 8, camarada, obrigado, até a volta. Papai Romeu, Mike Eco Juliette. Papai Romeu, Mike Eco Juliette, contato Rolando Decolagem, suba nível de voo 100 via saída Arbo. PF 100, Marbo, Mike Eco Juliette. Coronel, Papai Romeu, Vitor Teodelta. Prossiga, Vitor Teodelta. Capitalizado da presença, cruza 10, retorne-se mais. Teodelta autorizado. A pista, confirme, pouso em Rimar. Afirmo, retorna em Rimar. Já falou que faz o pouso. APS também 570, nível 350 e a rota é Zulu no 7. Correto, APS também 570 na posição 7 do Pátio 3, chama pra. Para o posicionamento, agora 759, rebota ou não passa? Manter a posição, aguardando o gol no 759. Vai dar o 759. Hotel Delta, atento ao Mike Juliette Romeu, agora a posição de 12 horas a 5 milhas. Retorno sobre voo a 500 pés, fica atento. Ok, tá sim, ficará atento o Vitor Hotel Delta. Mike Juliette Romeu informa o Vitor Hotel Delta, o Romeu 44, está posto em AMA, na sua posição agora de 3 horas a 5 milhas a 500 pés. Ficará atento, Mike Juliette Romeu. Mike Eco Juliette, confirme a prioridade para o destino. Aguarde. Seria 270, senhora. Gente, Mike Eco Juliette, autorizada 270. Direto Goiânia, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, subinicialmente restrito a 3 mil pés. Sim, subinicialmente restrito a 3 mil, Mike Eco Juliette. Vitor Hotel Delta está em Cajazeiras, já arrivou a correr mais, transfere todo. Hotel Delta negativo, mantendo a frequência do controle, reporte visual com a localidade de pouso, atento ao Mike Juliette, tudo muito formado. Ok, vai manter controle então, já arrivou a correr mais. Gente, que eu ali pela avaliação do seu voo, Vitor Hotel Delta, atento ao Mike Juliette, meu bom pouso. Será atento ao Mike Juliette, Romeu, Vitor Hotel Delta. Estou a papar o meu Vitor Hotel Delta. Prossiga. Já passou com as traseiras, visual com Rimar para pouso. Rebaixando controlado, pouso por conta em risco, vento no aeródromo 100 graus com 8 nós. Pouso por conta em risco, reportará no solo, Vitor Hotel Delta. CSLF, Alinda Colona 0190 graus, 08 nós. Dois, três, quatro, tanto cópia. Autorizado Recife, nível 350, via Perzulu no 7. Subida Puca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, após a decolagem cabeceira 10. Código é o 5177 e o controle em 120.8. Autorizado Recife, nível 350, via Perzulu no 7. Decola saída Puca, transição Aru, com curva à esquerda na sessão 10. Na cena 5177, controle 20.8. Correto, Zero Tel Delta, tá, vai fazer um minuto de sobrevoo na presente posição. Jason, está visual com o Mike Juliette Romeu? Afirmo. Alô, Salvador, bom dia, gol 1649, sentido hotel, quando possível autorização Porto Seguro. 649, aguarde para a conta corrigida. Aguardo sim a saída prevista. O 092 desça para 4.000 pés, NH1 no 01 no meio. Controle, bom dia, papapapá, Sierra Tchaniaco. Controle Sierra Tchaniaco, contato radar, suba para o nível 430, saída da El. 430, saída da El, Sierra Tchaniaco. Confirme, Mike Eco Juliette. Sim, está livre de desvios, o Mike Eco Juliette reporta ao término de desvios e reaproando o destino. Papapapá, Sierra Charlie Eco, Voileda. Direto Voileda, Sierra Charlie Eco. No 092, desça para 2.000 pés, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizado. Desafio, reportará. Mike Eco Juliette, suba para o nível no 00, quando possível estimar de pouso. Estimar de pouso e o limite da FI Recife, Mike Eco Juliette. Federal 9970, bom dia, senhor, identificação, prossiga via chegada a Mari para 2.000 pés, TNH no 0 no meio. Via Mari para 2.000 pés, no 9970, ponto 74, estado, doutora. Oi, SAP, Federal 9970. Direita após a decolagem, cabeceira no 0, código 5402. E o controle em 119, corrigindo 1208. Esse Porto Seguro autorizado, nível 360, pela Uber Whisky 50, BDF, após direto. Decolada a pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, BDF. O transponder 5402, controle 1208, gol, 649. Correto, meu posicionamento, no 649. Camarada. Remota 1-3, passo principal, autorizado, chama para iniciar. Deslocando na 340, mantendo a mesma região de sobrevoo. Mike Juliette Romeu, atento ao Vitor Hotel Delta. Foco Victor Hotel Delta pousando agora no, na RMA, o Mike Juliet Romeu. Tá bem afastado e visual, Mike Juliet Romeu. Siga o Federal 9977. Afirma, autorização 3600. Ciente, eu tenho para aprovar 340, aguarde a coordenação no 360 para o Galeão. 434, remontada não. Autorizado, Galeão, nível de voo 340, a rota Upper November 857, Moço e após direto. A subida será da El, Leda, Irumi. Primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder é o 5165 e o controle em 120 decimal 8. Com o controle 208 para o Zoom Galeão, 340-515 da El. Irumi, seguir a roda do plano Federal 9977. Federal 9977, só confirmando a subida da El, Leda, Irumi. E o código transponder 5165. 5165 está alocado, da El, Leda, Irumi. Obrigado, chamaria para a Pucci. Engajamento correto, Ciente. Para a saída da El. 360, Nadael, autoriza a voar da Elda, presente? 01120 graus, 0619. Teve pouso, está com 3 checados, gol 10092. Para o táxi do Passaredo 2223 com 45 a bordo, autonomia de 6 e 10, alterna Salvador. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 0 no meio, Passaredo 2223. Pátio Índia, torre 1895 com 1016, 2223. Papapá, Serra Charlie Eco, chama o centro Recife, em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 135, Serra Charlie Eco. 13325, Serra Charlie Eco. 13325, Serra Charlie Eco, boa. Autorizado, está presente, o Mike Juliette Romeu se pilota para a cidade baixa na Pro 240. Gente, Mike Juliette Romeu. Federal 9977, aguarde para emissão. Federal 9977, eu visual com o tráfego da UADR da Passaredo taxiando. Gente, fica atento ao mesmo, taxi até o ponto de espera, lá chame 218-95, Federal 9977. Agora. solo azul 9304, estou me situacionando na mesma posição. 9304, que é isso, aguarde. Já está autorizado, a linha de decolar 10 no 30 graus, 089. Sim, a linha de decolar 10. Cola 2-1-1. Tá, mano. Bom dia, João, 092. 092, taxa de alta, chamamento, Juliette. Alfa, 4, Juliette. Bono 649, puxa e aciona o portão 05, chama pra início de táxi. Sente livre e chama para táxi, 649. Azul 9304. Tome no 9304. 9. Sim, poderia coordenar a Prodmont para o DND, para o Bono 759, estamos com transporte de água. Sente, aguarde um instante. Bacana. Próxima duna, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu. Já com o propeller brake no operante aqui, a hélice pressionar vai girar. É, confirme, pode ir, certo? 9304, cliente autorizado, chama para início de táxi, 9304. Chamará para o pushback 9304. Tá, Juliette, 092. Aguarde para ingresso na página 092. Tá bem. Solo, pode confirmar qual o tráfego do ABSA? 3 Ecológico, 4, 2, chama o controle, 120, decimal 80. 120, 80, 2223. Alterne 133, decimal 25. 25, 1-3-3, 2-5, obrigado, agora 7, 4. Obrigado. Azul 4234, está pronto para o feedback assinado na posição 3. Azul 4234, quente, aguarde. Bono 092, observe pushback do Bernardo da companhia à esquerda, ingresso Juliette, portão 02. Juliette 02, 092. Salvador, bom dia, pode ser Azul 2223, na Arbor LF. Bom dia, passageiro 2223, contato radar, suba para o nível 180, sair da árvore. 180 na árvore. 57. E o controle 120, decimal 8. Se você tiver apenas para informação, helicóptero próximo à duna, mantendo 500 pés, um Robson 44, federal 9970. Deixe. Fechamento correto, confirme PLB. PLB, parte 4, acionamento táxi, decolagem de torre 18895, bom voo, Juliette Serra. Boa, azul 9304, agora está pronto para o pushback. Tente autorizado, chama para início de táxi 9304. 9304, obrigado, chama lá. Até Juliette Serra, livre acionar, reporta táxi. 3 horas, 6, alterna galeão. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera 2295, ajuste 10, 16, gol 9649. Parte principal Índia, no ponto de espera da 0, torre 295, ajuste 10, 16, 9649. 9304 a solo? 304 na chuva. O senhor teria condições de efetuar o pushback um pouco mais a retaguarda para liberar o push, para a gente poder liberar em conjunto com a aeronave da APSA o pushback? Negativo. Sim, se efetuar o pushback então um pouco mais a retaguarda, 9304. APSA 6570, autorizado pushback acionamento, chama para início de ataque 6570. Distribui o acionamento APSA 6570, grato. Estabilizado, Liderão 9970. Liderão 9970, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 2019 descendo. Controle, bom dia, Sideral 9977. Bom dia, Sideral 9977, contato radar, suba para o nível 340, saída da El. Da El, 340, pode valer, Dá? Firma, Sideral 9977. Obrigado, Vandré, Sideral. Torre Salvador, é o Gol 649, ponto 0 da 10 pronto. Gente, Gol...